naqueles dias inventou de se apaixonar. E doeu quando ele percebeu que já tava de novo no mesmo caminho, batendo na porta, casa vazia, ligando de volta pra quem não merecia. Preciso de um copo, cigarro picado, queria também ela aqui do meu lado. Ai, ai, ai. O problema é que meu coração sempre fala demais, sai dizendo cada eu te amo pra quem não devia. Dessa vez ele escolheu você pra acabar com a minha vida. Outra vez eu tô colecionando garrafas vazias. Ai, ai, ai. O problema é que meu coração sempre fala demais, sai dizendo cada eu te amo pra quem não devia. Dessa vez ele escolheu você pra acabar com a minha vida. Outra vez eu tô colecionando garrafas vazias. A mão no copo e o cotovelo no balcão. Pedi a senha do Wi-Fi pro seu João. Até tentei, não consegui me segurar. Me deu vontade de saber como ela tá. Cada foto que eu olho é uma dose que eu tomo. Eu tô um gole e choro, eu tô um gole e choro. Minha vida parou e que a dela andou. E aí que eu vou bebendo, seu João enriquecendo. Ai, que saudade do caramba. Eu tô, o coração não entendeu que acabou. Ai, que saudade do caramba. Eu tô, desliga logo esse Wi-Fi, senão eu vou morrer de amor. Ai, que saudade do caramba. Eu tô, o coração não entendeu que acabou. Ai, que saudade do caramba. Eu tô, desliga logo esse Wi-Fi, senão eu vou morrer de amor. A mão no copo e o cotovelo no balcão. Pedi a senha do Wi-Fi pro seu João. Até tentei, não consegui me segurar. Me deu vontade de saber como ela tá. Cada foto que eu olho é uma dose que eu tomo. Eu tô um gole e choro, eu tô um gole e choro. Minha vida parou e cadê ela andou. E aí que eu vou bebendo, seu João enriquecendo. Saudade do caramba, eu tô, o coração não entendeu que acabou. Ai, que saudade do caramba, eu tô, desliga logo esse Wi-Fi, senão eu vou morrer de amor. Ai, que saudade do caramba, eu tô, o coração não entendeu que acabou. Ai, que saudade do caramba, eu tô, desliga logo esse Wi-Fi, senão eu vou morrer de amor. Saudade do caramba. Ai, que saudade do caramba. Desliga o quê? Ai, que saudade do caramba. Eu tô, desliga logo esse Wi-Fi, senão eu vou morrer de amor. Essa música que eu vou cantar agora, ela é uma história verídica. E essa história aconteceu comigo. Atrapalhando o casalzinho aí. Que lixo. Cê tá de brincadeira.

casa inteira eu tô doando, porque a gente se amou em todo canto. Aqui é sempre melhor. Rádio Nova FM 87,9. Bom dia, não quero atrapalhar seu sono. É que te ver assim dormindo comigo parece sonho. Queria que o agora não passasse, que às 9 eu não trabalhasse só hoje. Então me ouve, se as nossas contas não fecharem no papel, se no final do mês a gente atrasa o aluguel, se desse tudo errado eu só tivesse você. E é só disso que eu preciso, me perder no seu sorriso. E se a vida não for isso, não tem pra que viver, não tem pra que viver. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Bom dia, não quero atrapalhar seu sono. É que te ver assim dormindo comigo parece sonho. Queria que o agora não passasse, que às 9 eu não trabalhasse só hoje. Então me ouve, se as nossas contas não fecharem no papel, se no final do mês a gente atrasa o aluguel, se desse tudo errado eu só tivesse você. E é só disso que eu preciso, me perder no seu sorriso. Matheus, vamos cantar essa música juntos? Deixa com a gente, Zezé de Camargo e Luciano. Vai ficar bonito, hein? Eita nós! Eu já falei que o seu olhar fala mais que mil palavras. Um gesto seu revela tudo, muito mais que um rio de lágrimas. Basta um sorriso seu que já redime tudo que me fez sentir. E você sabe de novo o que quer e eu não vou impedir. E as coisas da noite passada não vão repetir. Por que será que sou assim, tão submisso? Por esse amor não tenho horas, compromissos. Eu abandono qualquer papo que me condena. Só Deus pra me tirar você, minha pequena. Eu sou assim quando eu amo, eu sou intenso. Eu sou maior que a terra, o mar. Eu sou imenso. E só você tem o poder de me fazer o homem mais feliz que Deus pôs no universo. E abandono qualquer papo que me condena. Só Deus pra me tirar você, minha pequena. Eu sou assim quando eu amo, eu sou intenso. Eu sou maior que até o mar, eu sou imenso. E só você tem o poder de me fazer. Produziu inteira, gastou toda a maquiagem. Com esse vestidinho curto, ela tá de sacanagem. Bem na porta da boate, ela encontrou seu ex. Foi aí que percebeu a besteira que ele fez. Ixi, ah, putz, nossa. Olha ela mexendo como ela rebola. Ixi, ah, putz, nossa. Colocou silicone e agora cê chora. Ixi, ah, putz, nossa. Livre solteira tá maravilhosa. Ixi, ah, putz, nossa. Agora ela vive do jeito que gosta. Fish af, putz, nossa. Olha ela dançando como ela rebola. Fish af, putz, nossa. Colocou silicone e agora cê chora. Fish af, putz, nossa. E livre solteira tá maravilhosa. Fish af, putz, nossa. Agora ela vive do jeito que gosta. Lucas Nuco. Ela se produziu inteira, gastou toda a maquiagem. Esse vestidinho curto, ela tá de sacanagem. Bem na porta da boate, ela encontra seu ex. Foi aí que percebeu a besteira que ele fez. Fish af, putz, nossa. Olha ela dançando como ela rebola. Fish af, putz, nossa. Colocou silicone e agora cê chora. Fish af, putz, nossa. E livre solteira tá maravilhosa. Fish af, putz, nossa. Agora ela vive do jeito que gosta. Fish af, putz, nossa. Olha ela dançando como ela rebola. Fish af, putz, nossa. Colocou silicone e agora cê chora. Fish af, putz, nossa. Livre solteira tá maravilhosa. Fish af, putz, nossa. Agora ela vive do jeito que gosta. Fish af, putz, nossa. Nossa, viu? Vou te falar. É Lucas Luke PPA. Rádio Nova FM, Rádio Nova FM, 87 FM. Aqui toca só as melhores. Hoje é o dia que vai mudar a minha vida. Tô no altar e já vai começar. Violino tocando, a noiva do lado, coração acelerado, aliança chegou, igreja lotada. O padre perguntou assim, ó: tem alguém contra essa união aqui presente? Fale agora ou cale-se pra sempre. Eu olhei pra trás, meus amigos chorando, meus amores antigos com pena me olhando. Ainda bem, caí da cama com o celular tocando. Sonhei que tava me casando e acordei no desespero. Vida de casada é boa, só pede pra des... É boa, só perde pra desordem. Sonhei que tava me casando e acordei no desespero. Vida de casada é boa, só perde pra desordem. Vida de casada é boa, só perde pra desordem. Tem alguém contra essa união aqui presente? Fale agora ou cale-se pra sempre. E eu olhei pra trás, meus amigos chorando, meus amores antigos com pena me olhando. Ainda bem que aí da cama com o celular tocando. Sonhei que tava me casando e acordei no desespero. Vida de casada é boa. Sonhei que tava me casando e acordei no desespero. Vida de casada é boa, só perde pra de solteiro.